você, assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, até duvido da fé. E como vai você, assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, não, até duvido da fé. Não quero luxo nem lixo, meu sonho é ser imortal, meu amor. Não quero luxo nem lixo, quero saúde pra gozar no final. Luxo, lixo, meu sonho é ser imortal, meu amor. Não quero luxo nem lixo, quero saúde pra gozar no final. Pra gozar no final.